chegou fazendo carícia. A natureza festeja tua data natalícia. Teu pai te abraça, tua mãe te beija, teu bem te deseja amor, vida e graça. A data se passa com grande assistência, o rei da ciência também está te ouvindo no dia mais lindo da tua existência. Chegam presentes de monte e as amizades te laçam. Os passarinhos gojeiam, borboletas esvoaçam. Amigo ausente te escrevem, os camaradas te abraçam. Flores perfumadas, velinhas acesas, bebida nas mesas, fitas matizadas, toalhas bordadas, crianças cantando, fotógrafo tirando retrato de graça e o povo que passa parabenizando. Teu coração sente ânsia, teu peito está represado, os teus olhos raso d'água, teu pensamento voltado. Tua casa nesse dia parece um reino encantado. Os jornais circulam, o mundo se abala, o bloco assinala, o tempo nos priva, bilhete e missiva se arquivam e se calam, oradores falam na data festiva. A vizinhança se junta, o padre repete um hino, a igreja conta os anos nas badaladas do sino, as nuvens do céu derramam o mais puro amor. Notas musicais, canções e poemas, gracejos e temas, retratos postais, presente dos pais, todos te enaltecem, os teus dias crescem, o cromo retrata, mas se a tua data eles não esquecem. Teus pais e teus conhecidos, tuas manãs e teus manos, unidos pedem a Deus para dirigir teus planos e repetir essa data por muitos e muitos anos. Houve uma festinha de bolo buchada, lombo, carne assada, arroz e galinha, uma cachaçinha, pão de milho novo, para o mesmo povo não havendo engano, de hoje a um ano tem festa de novo. Preparei tua escultura pelo fim do estatuário, mandei colocar no píncaro do mais perfeito cenário e assim te ofereci presente de aniversário. E assim te ofereci presente de aniversário.